As novidades você encontra aqui na loja Fortaleza Surfwear. Te falar uma coisa, que bom você apareceu. O universo favoreceu. Lindo, tava tudo lindo. Que paisagem teu sorriso. Nos teus braços fiz meu abrigo. Inspirou, me apresentou você. Por isso eu tô aqui cantando minha bebê, especialmente pra você. Eu tô chonado em você. Eu tô chonado em você. Você me ganhou, bebê. Oh, bebê. Oh, bebê. Eu tô chonado em você. Eu tô chonado em você. Você me ganhou, bebê. Oh, bebê. Oh, bebê. É um maloqueiro. Esse é um batidão. Como é que é? Banda Kene. Deixa eu te falar uma coisa. Que bom você apareceu. O universo favoreceu. Lindo, estava tudo lindo. Que paisagem teu sorriso. Nos teus braços fiz meu abrigo. O mundo conspirou, me apresentou você. Por isso estou aqui cantando minha bebê, especialmente pra você. Eu tô chonado em você. Eu tô chonado em você.